Entrar, você disse. Cria uma música que é seguintes parâmetros, motivo: Flamengo, Copa do Mundo, Libertadores, motivos. O Flamengo numa final de Libertadores contra o Boca Juniors, Lula Bombonera, personagens, eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. O chat GPT disse, chat GPT, coração rubro-negro, verso. Na Bombonera a torcida canta, Flamengo em campo prontos pra lutar. Eu e meu pai na emoção a vibrar. Minhas irmãs gritando, não dá pra segurar. Vamos Flamengo, é hora de brilhar. Libertadores juntos a triunfar. No coração a paixão não tem fim. Com minha família vamos até o fim. Mãe na arquibancada com olhar de esperança, sonhando com um gol que vai dar nossa dança. Boca Juniors na frente, mas não vamos temer. Com fé e coragem vamos vencer. Vamos Flamengo, é hora de brilhar. Libertadores juntos a triunfar. No coração a paixão não tem fim. Com minha família vamos até o fim. Mãe na arquibancada com olhar de esperança, sonhando com um gol que vai dar nossa dança. Boca Juniors na frente, mas não vamos temer. Com fé e coragem vamos vencer. Vamos Flamengo, é hora de brilhar. Libertadores juntos a triunfar. No coração a paixão não tem fim. Com minha família vamos até o fim. Um grito de guerra, a vitória é nossa. História e tradição, a paixão não se cansa. Na final da Libertadores só um destino, ser campeão é nosso hino. Vamos Flamengo, é hora de brilhar. Libertadores juntos a triunfar. No coração a paixão não tem fim. Com minha família vamos até o fim. Final e quando apitar, vamos celebrar. Flamengo é nossa vida, vamos sempre amar. Na Bombonera a vitória vai ecoar. Família unida sempre a torcer e sonhar.